Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, começando na sua quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro do ano de 2015. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Muito prazer, sou Silvio Ferraz. E a partir de agora, te faço companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejão, aqui no Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Uma excelente quinta-feira para todo mundo, é o pré-fim de semana que chegou, né? Vamos aí que eu vou falar para vocês de Zezé de Camargo, que se declara para Graciele Lacerda durante show. Olha só, mas o que é isso? Que amor é esse? Gente, o cantor Zezé de Camargo aproveitou o show realizado em Curitiba na noite da última sexta-feira para se declarar a namorada Graciele Lacerda. Em determinado momento do show, o sertanejo chamou a namorada no palco e abraçou e cantou junto com ela a música Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Olha que paixão! Emocionada com a homenagem, Graciele publicou um vídeo no momento em que estava acontecendo tudo, né? Na legenda ela escreveu: só posso dizer que te amo. Olha que amor é esse, gente, é muita paixão, é muita paixão. Então vou colocar aqui Zezé de Camargo e Luciano, então, pra fazer essa homenagem bem legal. Tá chegando a música bem bacana aí, aumenta só. É o Central do Sertanejo. Só pra mim, eu insisto. O seu olhar me devora, viro presa. Não dá pra escapar, não resisto. Quero sua boca, o seu beijo molhado, nosso amor grudando a pele, o coração disparado. É fantástico viver com você esse momento mágico. Eu te amo tanto, em você tô ligado. O desejo a flor da pele no meu corpo suado. Quem fotografar o seu coração vai viver do seu lado. Perder você é como ver o coração parar, cair e não poder se levantar. Por isso é que eu não quero te perder. Perder você é caminhar e não sentir o chão. Eu vivo e morro por essa paixão. Por isso é que eu não quero te perder. Quero sim um minuto do seu tempo só pra mim. Eu insisto. Seu olhar me devora, viro presa. Não dá pra escapar, não resisto. Quero sua boca, o seu beijo molhado, nosso amor grudando a pele, o coração disparado. É fantástico viver com você esse momento mágico. Eu te amo tanto em você, tô ligado. O desejo a flor da pele no meu corpo suado. Quem fotografar o seu coração vai me ver do seu lado. Beber você é como ver o coração parar, cair e não poder se levantar. Por isso é que eu não quero te perder. Perder você é caminhar e não sentir o chão. Eu brigo e morro por essa paixão. Por isso é que eu não quero te perder. Por isso é que eu não quero te perder. Que eu não quero te perder. Te perder. Central do Sertanejo. Vamos falar um pouco sobre mulher agora. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasa no estilo sem exagerar. Trotop sensual, um jeito particular. Batom vermelho, salto alto, maquiagem. Perfume doce com aroma de paixão. Em frente ao espelho, cuida da sua imagem. E na balada ela é a sensação. Não usa decote, nem saia curtinha, mas sabe chegar. E por onde passa faz a galera pirar. Tá sempre na dela, sorriso discreto, seu olhar desperta sensações, é de hipnotizar. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasar no estilo sem exagerar. Protótipo sensual, do jeito particular. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasa no estilo sem exagerar. Protótipo sensual, do jeito particular. Top, sensual e sexy. Batom vermelho, salto alto, maquiagem. Perfume doce com aroma de paixão. Em frente ao espelho, cuida da sua imagem. Na balada, ela é a sensação. Não usa decote, nem saia curtinha, mas sabe chegar. E por onde passa, faz a galera pirar. Tá sempre na dela, sorriso discreto, seu olhar. Desperta sensações, é de hipnotizar. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasa no estilo sem exagerar. Protótipo sensual, de um jeito particular. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasa no estilo sem exagerar. Protótipo sensual, de um jeito particular. Essa mina é top, meu irmão. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasa no estilo sem exagerar. Protótipo sensual, do jeito particular. Ela sabe ser sexy, sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasa no estilo sem exagerar. Protótipo sensual, do jeito particular. Elas sabem. Vocês sabem, gente. Central do Sertanejo. Bateu saudade, bateu tristeza. Rodei na cidade, capotei na mesa. Chorando, mamado, deitado no chão. Chamando o seu nome, pedindo perdão. Jurei pra mim que não queria mais se ver. Mas comprei uma Coca-Cola com seu nome e lembrei de você. Coincidência ou não? Justo, tocou lá na rádio a nossa canção na versão português. Só assim eu pude entender o que a letra falava era apenas adeus pra você. Bateu, bateu saudade, bateu tristeza. Voltei na cidade, capotei.

Hugo e Thiago, marcando presença na sua quinta-feira aqui no Central do Sertanejo Tridimensional. Música bacana, né? Passou também aí Mato Grosso e Matias. Só música boa, porque o Central do Sertanejo é assim, o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Por aqui passa o melhor do sertanejo da antiga, passa o sertanejo da atualidade, sertanejo universitário, aquele sertanejo tem aquela pegada mais pro forró também, tá passando por aqui, é muita música boa. E o intervalo vem aí, na volta tem muito mais informações e muito mais músicas. E é claro que eu conto com a sua audiência. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta na sua quinta-feira, hoje 22 de outubro do ano de 2015. Agora tem mais informações aqui. Vou falar para vocês o especial de Natal da Rede Globo. Artistas sertanejos no especial de Natal da Globo. Na última quinta-feira foi gravado o especial de Natal da Globo, que irá ao ar no dia 24 de dezembro. O programa será apresentado por Thiago Abravanel e terá participação de alguns representantes da música sertaneja, como Gustavo Lima, Paula Fernandes, Vitor e Léo e Luan Santana. O show contará ainda com a presença de Zeca Baleiro, Sandy, Seu Jorge, entre outros. A direção, que é a responsabilidade de Ricardo Vadgon, que também coordena a produção do show da virada. Olha que legal, então vai ser aí, como sempre é, né? Grandes sucessos, esse show da virada e esse show de especial de Natal aí também da Rede Globo. E vamos com ele, que vai estar presente lá, né? Luan Santana, Chuva de Arroz. É um novo som que tá bombando em todo o Brasil. Nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente, e o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Apartamento em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Eu já pirei, me apaixonei perdidamente. Central do Sertanejo. Não aguento mais ficar sem você. Minha cabeça está a ponto de enlouquecer. Não aguento mais ficar te esperando. Até quando? Até quando? Quando você tava aqui, a luz do teu olhar me aquecia. O seu beijo me saciava. Teu corpo me seduzia. E agora, cadê você? Me dê um sinal, me diz a direção onde te procurar. E agora, como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. E agora, cadê você? Me dê um sinal, me diz a direção onde te procurar. E agora como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. A nossa cama está vazia, não consigo dormir. Quando a madrugada chega, caio na real, você não está aqui. Me acostumei, dormi com teu abraço. E agora o que é que eu faço? Volta, amor, vê se volta pros meus braços. E agora, cadê você? Onde te procurar? E agora como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. E agora, cadê você? Me dê um sinal, me diz a direção onde te procurar. E agora como te esquecer? Só aprendi a te amar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. Me tira do sufoco, tô ficando louco, precisando te encontrar. Central do Sertanejo. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo. Alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Essa história vai dar o que falar. Eu descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular. Desliga se eu tô do lado. Diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. Tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. Enganando de papo todo alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. E tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. Enganando de papo contra alguém. Eita, nós! Ei, rapaz! Assim, ó. Descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular. Desliga se eu tô do lado. Diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo. Alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo. Enganando de papo contra alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo, enganando de papo contra alguém. É, amor. Assim, se não deixa pegar o celular, é porque tá. E tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo, enganando de papo contra alguém. Dererere, enganando de papo. Tá de papo comigo que eu sei, hein? Central do Sertanejo, as melhores do Sertanejo, no seu rádio. Pra mim já deu, graças a Deus, tô melhor solteiro. Faz 24 horas que ela disse eu vou embora. É a décima vez que ela vem com essa história. Mas deixei de ser otário. Se quiser me ver tem que agendar no calendário. Tô fora, tô fora. Eu já me cansei desse seu bariota. Tô fora, tô fora. Se quiser me encontrar, me procura na balada. Era que eu vou viver agora. Vai, que não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, que não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô bem melhor solteiro. Tô fora, tô fora. Eu já me cansei desse seu bagota. Tô fora, tô fora. Quiser me encontrar, me procura na balada. É lá que eu vou viver agora. Vai, e não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, e não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, e não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Alô, solteiro! Matheus e Cauã, tô melhor solteiro, marcando presença aqui no Central do Sertanejo, na sua quinta-feira maravilhosa. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Todo mundo ligado, todo mundo sintonizado, né? A audiência lá em cima, nesse Central do Sertanejo, nessa quinta-feira, pré-fim de semana. Por aqui a música não pode parar, o agito do sertanejão não pode parar, né? E por falar em agito, tô trazendo o cara aí que tá mandando ver no The Voice Brasil, o cara que tá arrebentando mesmo, é o Michel Teló, chegando com um novo som que tá bombando em todo o Brasil. Oh, levanta o copo, companheiro. Vamos beber. Aí levanta o copo e chora comigo, chora comigo, chora comigo. Escuta esse modão e abraça o amigo e chora comigo, chora comigo. Não tem sujeito nesse mundo que não sofre por amor. Não sofre por amor e não sofre por amor. Tá curtindo, tá bebendo e tá sofrendo por amor. Tá sofrendo por amor, tá sofrendo por amor. Não tem remédio essa dor maluca. Mesmo com outra vivo nessa angústia bruta. Ai como dói, pra espantar essa tristeza. E traz pra nós. Aí levanta o copo e chora comigo, e chora comigo, chora comigo. Escuta esse modão e abraça o amigo, e chora comigo, chora comigo. Ah, boteco!